cardeal. Dami Torre 18-6, cardeal 5-0. Chamará, 16. Torre ao cardeal 5-0. Cardeal 5-0, chama a torre 118-60. Gente, chamará. Cardeal 5-0, continue a aproximação, aguarde autorização para toque arremetida. Gente, 5-0, informa que vamos arremeter na DA, ok? Arremetendo lá, eu entendi. Ciente, informe na DA para arremetida. Taxi Subject 6708. Nós temos... com Fortaleza, 3:25. O 3858 decolado aos 47, no controle, 19:35. 19:35, TAM 3858. 10:06:08. Controle Salvador, boa noite, TAM 3858. 3858, boa noite, contato radar, saída Momo, suba ao nível 390. 390, Momo, TAM 3858. Ciente, o Força Aérea, o Cardeal 5-0, remete em frente, remeteu agora aos 4-9, mantém a próxima para 2.010 e ainda mantém a minha frequência. Ciente, o Cardeal. O Web 6708 ali mantém. Fortaleza, chama o controle 119.35. Vai chamar o controle 119.35. Ciente, mantenha semeada. Tene? Faltando 3858, dá presente, já poderia voar na posição frote? Vai cruzar o 110, chame Recife, 12085, alterne 25, colici, 45, solicite ao mesmo. Ok, 12085, 12545, 45, ao cruzar o 110, são 3858. Grato, uma boa noite. Controle ao cardeal 50. Cardeal 50, curva direita, proa 220. Frente direita 220. Salvador, boa noite, Papa Tango, Oscar Golf Tango. Oscar Golf Tango, boa noite, na proa do VOR, ajuste no 008, identifique, chame para a descida. Já estou na ponte da descida, suficiente da Oeste, do Oscar Golf Tango. Força para 3.000 pés, ajuste no 008. 3.008, Golf Tango. Livre decolagem, vento 100 graus com 10 nós. Iniciando 6708. Curva direita pro 280. Sete direita 280. Web 6708 decolado ao 54, chame o controle 119.35. 19.35, obrigado, boa noite. 62, boa noite, prossiga. 6708. Boa noite, 6708, subam 330 na PUCA, vigilância. 330, vigilância. Era 7050, complete a direita pro 300. 300 pro cardeal. Treza direto para Caju pro 6708. Aguardo a coordenação. 08 autorizado Aracaju. Aracaju 08. Fica Golf Tango, vai prosseguir quando mais próximo para modificação e prosseguir instrumento, detonação para final ILS. É isso, senhor, vai cancelar e posicionar no set se possível para o Golf Tango. Gente, prossiga então na Pro do VOR, reporte para modificação. Reporte na Oscar Golf Tango. Confirmando, cardeal 50, curva direita pro 050, informe intercepção no localizador. Direita 050, informará. Web 6708, chame o centro Recife, 12685, alterne 12545. 2685, 2545, obrigado. Passa posição do Uno, complete LS, chame torre 18.6, bom posto. Ok, chamarão, torre. Controle Salvador, muito boa noite, T3152. Boa noite, 3152, identifique, deixa via para 2000, ajuste no 008, informe estabilizado no ILS. Estabilizado em LS, 30 Duna, Cidade TAP. Cidade TAP, 3053. Cipá, transponder 5554 e a frequência do controle 119.35. Autorizado Natal 370, Open Zulu 10, decola da 10 com curva esquerda, Pucas e para saída 5554, o transponder e 1935, o controle de saída. Correto, está 3662, chame pronto, puxa back acionamento no 612, o ajuste no 008. Tente chamar a puxa acionamento. Oscar Golf Tango, 12 milhas, vai passando 045, agora está visual. É uma possibilidade de pouso na ONU 7. Afirmativo, Tango prossegue em condições visuais na proa da rotatória, aguarde transferência junto à torre. Desça para 1.500 pés, 1.008 é ajuste. 1.508, Golf Tango, na proa da rotatória. Cardeal 50, check trem, confirma, vai tocar RMT? O Cardeal 50 vai remeter na MDA, informa que está com monomotor simulado, ok? Ciente, o vento 080 graus 99, informa iniciando a remetida na MDA. Ciente, Cardeal 50 informará, informa também que a partir do próximo procedimento é tudo visual, se possível, regressar terra no centro para toque remetida. Então, após a remetida, informa para a orientação de terra no vento. Com a informação isso. 3455360 para Confins, aguarde de cópia. Aguardando. Isso é remetido ao cardeal. Cardeal 50, está autorizado prosseguir para a perna do vento da 1-0 a 1.500 pés inicialmente, ok? Em correção, pode manter 1.000 pés. Se chame no través norte da base aérea. Ciente, Cardeal 50, vai manter 1.000 pés. Rotatória, Golf Tango, tá visual com a 7. Torre 183, vapor, confirmando 186, o Golf Tango. Torre 186, obrigado, boa noite, ó. Boa. Boa noite, Oscar Golf Tango. Golf Tango, cheque trem, livre por correção. Trem fixo, livre por uso, pistão 7. Vento 100 graus, 109. Tango, livre por uso, 7. Cardeal 50, torre. Escuta. Que foi observado aí desviando a direita, confirma. vento negativo. Estava executando monomotor simulado, dois do desvio da aeronave, ok? Mas já está curvando para a perna do vento, a mil pés, o cardeal 50. Ok, então. Chame para girar a base no vento. Sente o cardeal 50. Salvador, Altan 3662, pushback e acionamento. Autorizado, portão 62 e chamar o táxi. Maracá. E confirmar o ajuste para o Altan 3152? 1008. 1008, obrigado. Vento cardial. Sim, chame pronto para girar a base. Afirmativo cardial. O seu solo ao 07, táxi livre pra... Ah, vai ter. Ok, então, boa noite, tá? Boa noite. Tá girando base, cardeal 50. 50, autorizado, girar base, após final, trem checado, pista no zero. 50. Tem baixado e travado, cardeal 50. Cardeal 50, livre o toque remetido, pistão 1-0, vento 1-0-0 graus, 1-0-2. Cardeal 50. Ainda negativo, aguarde só um minuto. Manda. 50, toque remédio, prossiga perna do vento e reporte. Que cheque seu equipamento rádio, a transmissão está com baixa intensidade, baixo volume. Ok, informo que eu estou te ouvindo 5, Cardeal 50, informo que tem intenção de fazer novo, novo tráfego visual com toque arremetido. Fechando na perna do vento ao norte, 20 de alongamento para fazer o toque arremetido antes de aeronave que se aproxima em LS. Ok, vai cortar aqui o Cardeal 50. 103. Querido, o táxi até o ponto de espera da 10, chama a torre 18, desceu uma meia dúzia quando lá. 18 vem, obrigado, boa noite. Pronto para copiar? Pronto. Autorizado para Fonfins nível 360 na AP Whisky 58, decola com a direita, saída agora e transição Gonza. Aciona 5551, controle de nave decimal 35. É, afirmativo. Então gire base curta e chame na final para checar. Mete cardeal 50. 1935. Correto, chama para o posto acionar. Contar posto acionamento. Estabilizou T3152. Torre agora 18.6, tem bom pouso 3052. 18.6 T3052, boa. Ainda está aí a 5 milhas de cima, né? Então faça a curva pela direita e aguarde para a nova base pistão no zero. Sente o cardeal 5, fazer curva à direita. Nova firme. Foi pro 35345. Milha do externo, trem baixado e travado. Sente 3 segundos e aguarde a autorização de pouso. Guardando até 3 anos, 5 2. Afirmativo, 3455, solicita pushback acionamento no gate 7. Autorizado, chamada táxi. Chamada táxi. Piso 52 tem livre o pouso, pista 10, vento 080 graus, 10 nós, 3152. Autorizado pouso, 3152. Cardeal 50, mantém acionado o código 0150, posição normal. Ok, afirma.